Navio negreiro, senzala. Quilombo dos Palmares, Zumbi. Zulu, África, Brasil. Filosofia de Rua apresenta O Outro Lado da Moeda. Vão ter que ouvir, já que me passaram uma palavra, vou falar, vão ter que ouvir, está na hora. Sou preto e daí não vejo nada de anormal, nem melhor, nem pior, igual. Muitos falam, falam, mas como falam? Que eu sofro racismo, que eu sou perseguido, que todos são culpados pelo preto não ter nada. Ei, é lógico que eu tenho, e muito. Eu tenho muito mais do que posso imaginar, nem dá pra sonhar. Nem dá pra sonhar. Veja ao redor, confira você mesmo. O Brasil não é nada sem os pretos. Não justifique seus problemas pela sua cor. Não faça isso, o problema não é a cor. É o dinheiro, é o poder que adoece a mente. E a mente doente destrói o mundo inteiro. E ninguém se salva, quem tem a pele branca, quem tem a pele alva, quem tem a pele escura, quem tem a pele preta, quem tem a pele opaca, a pele amarela, a pele em brasa, a pele vermelha. Se é o seu criador, Deus, todo ser se assemelha. Zumbi, Zumbi, guerreiro ilustre nacional. De uns tempos pra cá nunca se ouviu falar. Talvez porque não há, ou esqueceram de colocar alguém digno da cor para que eu possa me orgulhar. Espera aí, se lembrou do X? Esquece do Z? Z, Z de Zumbi, Zumbi dos P, P de Palmares, P de preto daqui. A música dos brancos é negra, a pele dos negros é preta, os dentes dos negros são brancos. A música dos brancos é negra, a pele dos negros é preta, os dentes dos negros são brancos. O samba é nosso, gingado também, a capoeira, quem é que fez? A comida dos escravos, aquela da senzala. Hoje todo mundo come, deram o nome feijoada. Os atletas pretos dominam o esporte, nos trazendo a glória através da vitória. Mesmo em tempos ingratos, quando o racismo imperava, diante da excelência, preto mundo se curvava e ainda hoje se curva. E ao final de cada curva desse mundo racista, como numa batalha, conseguimos sempre mais uma medalha. Todo mundo acha lindo uma mulher bem bronzeada, de corpo bem feito e silhueta bem marcada, que caminhando rebola sem fazer força nem nada. E sua força está na mente inteligente e em sua moral elevada. Eu particularmente encontro tudo isso onde é natural, original, na mulher preta, meu caro, e ponto final. Não me chame de mulato, não sou filho de mula. Morena, cor de praia, crioulo, isso é coisa que alguém mal intencionado quis impor. Me chame de preto, pois essa é a minha cor. O maior povo com as menores falhas, o maior em cultura, força e garra. Grande na beleza, ainda maior no amor. Sou brasileiro realista, preto sem meu valor. A música dos brancos é negra, a pele dos negros é preta, os dentes dos negros são brancos. A música dos brancos é negra. Fernando Collor também, por outro lado, grande Otelo, Cangazuma. Que eram pretos e estiveram nesse mundo apenas para fazer o bem. O pensador diz que o racismo é burrice. Câmbio negro diz que o importante é o que tem dentro de você. Filosofia diz que a cor da pele não influi. Blacks e The Hood fala pra você que Deus é perfeito, o imperfeito é o ser humano. É o povo brigando contra o povo. É o querer. Não vem pra isso que Deus nos criou. Somos todos irmãos, desunião é burrice, separatismo. Isso é uma grande tolice. Nos unimos pra falar sobre o assunto. Filosofia de rua, Blacks e The Hood todos juntos. Não quero ser dono de nada, conscientizar as massas, todos sabem de seus defeitos. Mas ninguém dá um jeito. Sua mente é seu guia, o dono da minha sou eu. Não obrigo a ninguém, me defeitos de um perfeito Deus. A música dos brancos é negra. Dum, da-dum, dum, dum.